aqui é o Rafa Peck e tô com saudade de vocês, caras. Opa! Fala, galera! Aqui é o Jorge e que saudade de vocês, seus nerds lindos! E aí, aqui é o Vega e eu não fui pra Comic Con. Então, galera, vamos falar hoje com tanta emoção, com tanta tristeza, com tanta... de poder estar nessa Comic Con. Eu não estive, nem o Vega esteve, mas temos um que estava lá. Quem seria? Quem seria? Me diga, Rafael. É, nosso desbravador. Então, é o Jorge, o nosso montanha, esteve lá e ele vai contar um pouco do que aconteceu lá, quem estava lá, quais eventos foram os mais importantes, o que estava ao redor dele, que ele disse que não conseguiu ir em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, vamos para nossa conversa aqui, nossos papos. Nosso papo de bar. Inclusive, esse papo de bar é lá do Mais Uma Dose, então vou deixar o link embaixo. Eita, escola de gancho, Capitão Gancho. E então, vamos falar como começou essa ideia do Omelete, né? Mas eu falando assim, eu vi essa ideia quando eles foram no Danilo Gentili, lá no SBT, né? Eu lembro disso também, eu vi essa entrevista. No Dia do Nerd, que é 2 dias antes do Dia do Nerd, que é o Dia da Toalha. Todo mundo sabe que o Dia da Toalha, né? Que é o dia 23, não é isso? Ou 25? Ih, cara, não faço ideia. Comemoração 25. Uhum. 25. Nossa, que falha, hein? Que falha. Ninguém lembra quando é o dia dos nerds, né, cara? Que falha do nerd aqui. Dia 25 de maio. Pô, por que eu esqueci isso, cara? Dia 25, dia 25 de maio. Não, é dia da toalha, não é dia do nerd, né? Que é o lance do Douglas Adams, não é? Da... Eu sei que é dia 25, viu? Acertei. Me dá meio ponto, professor. Então, já que eu e o Vegan não fomos a Comic Con, ilustre-nos com a sua visão, Jorge. Assim, a Comic Con é um evento baseado, né? É Comic Con Experience, porque não pode usar a chancela Comic Con puramente, porque é registrado, né, por um grupo que é a Comic Con San Diego, que é o que dá nome às outras variações, mudando apenas que eles mudam com o nome da cidade. Só que como não tem vínculo nenhum com a Comic Con americana, né, eles incluíram o sufixo experience, né? E não sei se alguém já reparou. Uhum. Entra no site deles, que vocês vão ver lá, que é Comic Con Experience. E o logo Comic Con Experience fica na parte de cima de um cubo, mágico, aquele Rubik's. E as duas faces que aparecem, uma é um X e a outra é um P. Aí, Experience. Né? Legal. E assim, eles resolveram criar, né, o pessoal do Omelete. É um site que já existe, já tem muito renome na internet. Pô, os caras estão aí desde 2000 trabalhando com isso, cobertura de eventos, pré-estreias, trazendo uma série de informações sobre cultura, game, quadrinhos, série, música, tudo relacionado à cultura pop e nerd, né, hoje em dia. E os caras estão entre esses eventos que eles cobrem. Tá a Comic Con San Diego. E todo ano os caras estão lá, tal. O pessoal, eles vão fazer a cobertura. E eles se juntaram com um grupo de empresários, né? E resolveram e conseguiram montar a proposta de uma Comic Con ser realizada no Brasil. Aí eles criaram a Comic Con Experience justamente com esse subterfúgio de não ter nenhuma vincular com a San Diego, mas mesmo assim ser Comic Con, né? E tipo, eles fizeram uma parada, a proposta deles era ser épico, o evento, tanto é que eles começaram a divulgar a hashtag vai ser épico, né? Os caras fizeram uma parada, tipo, todo primeiro evento tem suas falhas, tem seus pontos positivos e negativos, concordo? Uhum. Sempre. Normalmente é mais negativo do que positivo, né? É, mas assim, se você bota na balança, porque os momentos negativos, cara, você experimenta aquilo, você não gosta, mas cara, quando você passa a ter, vivenciar as paradas maneiras, sabe? Aquilo vai, você vai reduzindo, vai diminuindo. Uhum. Uma coisa vai apagando a experiência positiva, ela te, você te marca mais do que uma experiência negativa. Então, uma coisa vai apagando a outra, sabe? Legal. Uma anula o outro. Então, tipo, no final das contas, eu posso dizer que a Comic Con Experience, pra mim, pelo menos, tem um saldo positivo. Uhum. É, tipo, os caras trouxeram muitas atrações maneiras. Os próprios participantes, os convidados que eles trouxeram, né? As atrações internacionais, os caras deram feedback positivo. Eles trouxeram, entre atrações, eles trouxeram o Sean Astin, que pra galera de anos 80, anos 90, participou dos Goonies, ele era o bocão dos Goonies. Ah, sei quem é. Pra quem assistiu a trilogia Senhor dos Anéis, ele é o Samwise Gamgee, que andava, que era acompanhante, o Hobbit, que acompanhava o Sr. Frodo. E tinha o Jason Momoa também, né? Também, o Khal Drogo. Teve o Jason Momoa, que o Jason Momoa, ele foi uma atração de última hora, porque eles tiveram uma série de desencontros, né? Teve a atriz de Arrow, ela já tava com visto, esqueci o nome dela agora, galera. Pô, deixa eu ver aqui o... É da... do Game of Thrones. Não, a atriz de... Do Arrow. Esqueci o nome dela, cara. E o nome dela é... Lino Facioli. Ai. Não, Lino Facioli é o brasileiro. É Kate Cassidy. Ela faz a... Canário. No Arrow. Tipo, ela tava com o... com visto tirado, passaporte em mãos, passagens aéreas, cachê pago. E por divergência de agenda de gravação, por causa da temporada de Arrow que tá sendo gravada, ela teve que cancelar em cima da hora. O Kirk Hammett do Metallica também teve que cancelar por problema de agenda, porque ele ia estar em turnê. O Giancarlo Esposito do Breaking Bad foi outro que cancelou por problema de agenda, entendeu? Isso repercutiu um pouco mal, algumas pessoas ficaram muito chateadas, reclamaram, tal, mas tipo, os caras trouxeram gente muito boa. Edgar Vivar também foi, né? É, o senhor Barriga, o Edgar Vivar, ele foi uma das primeiras atrações a ser confirmado na Comic Con. O Sean Astin também. Aí eles trouxeram Jason Momoa, que fez o Khal Drogo, fez o Conan. Não sei. Eu vi o Conan. Se o pessoal gosta, eu particularmente acho que ele podia. Eu acho que ele podia ter feito, ter continuado só com a experiência do Stargate Atlantis e não ter feito o Conan. Não, eu também não gostei. E ele vai fazer o Aquaman agora também, né? Isso, ele já foi confirmado como Aquaman. Trouxeram o Richard Armitage, que é o nada mais nada menos que o Thorin, Escudo de Carvalho, na trilogia do Hobbit, né? Pra pré-estreia do filme, a pré-estreia nacional do filme. Foi lá um evento, um puta evento, numa sala com imagem 4K, som 5.1, surround, entendeu? E logo depois teve um painel com o cara. Trouxeram o Lino Fatioli, que é o Robert Arryn, na série Game of Thrones, que que é o ator brasileiro que participa do Game of Thrones. Ah, sim, é o filho do... É o John Arryn, né? É filho do John Arryn. É o filho do John, é o Robert. O Robin Arryn. É. Trouxe a Rebecca Mader de... Once Upon a Time. É, trouxeram o Língua de Cobra do Senhor dos Anéis, o Brad Dourif. Sabe, eles trouxeram uma série de pessoas maneiras. Cara, eles trouxeram um maluco. Não sei se vocês lembram aquele de filme Ninja Assassinos. Que o cara era de um clã de ninjas. E ele era tipo o exército do homem só. O cara matava muito, muito sangue. Shin Han, o nome do cara. Trouxeram esse ator também. Cara, esse cara é sininho. Teve a pré-estreia do primeiro filme em colaboração da Marvel Studios com a Disney, que é o Operation Big Hero 6. Entendeu? Teve em termos de atrações, os caras tinham muita coisa pra oferecer, muito. Os stands estavam muito maneiros, muito bonitos. Cara, tinha um stand, você entrava. Vamos lá, vou por etapas, tá? Eu fui pra São Paulo de caravana. Vou fazer um jabá do pessoal que eu acho que valeu a pena. E pro ano que vem, quem quiser ir pros eventos, os caras fazem cobertura da Anime Friends, BGS, a Comic Con, a caravana Unisan. O pessoal é daqui do Rio. Os caras são muito legais. O serviço que os caras prestam é bom. Eles têm comprometimento com quem eles levam, entendeu? E eu acho que vale a pena fazer um jabá dos caras, porque, pô, eu fui com eles, voltei, fui bem atendido, entendeu? Os caras não deixaram nada a desejar, eles são atenciosos. Procuram saber de você a todo tempo, como é que você tá, se você tá achando, o que você tá achando, sabe? Se você gostaria de ir outra vez, eles... Pra início de conversa, os caras criaram um grupo no WhatsApp pra uma semana, na semana da viagem, pra galera começar a interagir e se conhecer, entendeu? Então você vai criando meio que uma amizadezinha, né? Porque você começa a conhecer as pessoas e você tem, quando você encontra com as pessoas assim, você já tem aquele, não é mais, não precisa ter aquele quebra-gelo, né? Pô, a única coisa que tem é que você vai conhecer a pessoa face a face. Tá, acabou aquela barreira do virtual. Vamos lá. Vamos de ônibus pra São Paulo. De ônibus a gente foi pro hotel. Ficamos no hotel, chegamos no sábado de madrugada, tipo às 5 horas a gente chegou. Fomos pro hotel, fizemos check-in e tal, aquela parte toda ali burocrática. Fomos pro evento, saímos do hotel, fomos pro evento, cara, no sábado, assim, tava meio caótico, porque era o primeiro dia do evento, da primeira edição do evento, num final de semana, entendeu? A galera que eu ouvi que comprou Full Pass, que era pros 4 dias, cara, o pessoal disse que não tinha como reclamar de quinta e sexta, porque quinta e sexta você andava livremente lá, não tinha nenhum empecilho pra você entrar nos stands. Tal. A galera tava assim, desolada de ver a diferença de quinta e sexta para sábado e domingo, tá? Para vocês terem uma ideia, no sábado, que foi o primeiro dia do final de semana do evento, eu demorei 1 hora e 20 minutos para conseguir entrar na Comic Con. Caraca! Nossa! Eu cheguei lá 9 e pouca, ia dar 10 horas, eu arredondo para 10 horas. Eu entrei na Comic Con, passei na roleta, eu bati a primeira foto lá dentro com os amigos que estavam comigo. Eram 11h20 da manhã. Da manhã? É, porque se ele entrou 10 horas da manhã, ele tava 11 horas da manhã. Ah tá, da manhã. Entendi. Caraca, bro. Ou seja, 1h20. E tipo, ficou meio evidente assim que tinha um pouco... A maioria do pessoal que tava trabalhando ali, pô, não, vamos dizer... A maior parte da organização era feita por voluntários, sabe? Então, tipo, rolou, dava pra ver que tinha um despreparo da galera, um erro, um pouco de falta de instrução. Uhum. Tinha alguns serviços que você via pessoas à toa e um guichê sobrecarregado e tinha pessoas à toa que podiam desafogar aquelas filas, sabe? Uhum. Por exemplo, o nosso ingresso era de caravana. Então a gente tinha um comprovante para ser trocado por um ingresso para poder dar entrada nas roletas. A gente ficou na fila comum de quem ia comprar ainda ingresso, tal, para depois fazerem uma triagem mais na frente, quando passava no portão, para quem vai comprar ingresso para um lado, quem tem o ingresso virtual para o outro, para trocar pelo ingresso. Quando a gente entrou, a gente já entrou junto com o pessoal que tinha o ingresso virtual. Só que nosso ingresso era de caravana, então era uma coisa separada, entendeu? Então tinha que ser diferente. Aí o pessoal no guichê já mandou a gente pro saque. Tipo, eu tava lá dentro. Aí teve um pessoal que teve ido lá de fora falar com o pessoal do saque. Por sua vez, não sabia o que fazer com esse pessoal. Até que descobriram que o ingresso era de caravana, tinha que ir pra um guichê que era pra retirar o ingresso de caravana. Pra você ter uma ideia, o único guichê que tinha uma folha de papel A4 escrito de canetinha, era o de caravana. Todos os outros guichês tinham alguma coisa assim sinalizada. O nosso guichê de caravana era o único, que era uma folha de papel A4 escrito caravana de canetinha vermelha. É. E um guichê. Nossa, velho. Tu sofreu muito nessa fila. Entendeu? Não, mas aí entramos, beleza. Cara, quando você passa da... Você tá chegando... Tu passa da triagem, tu tá chegando, tu já começa a ouvir a música no ambiente de lá de dentro. Aí no primeiro dia, aquela batida eletrônica, aí conforme tu vai virando assim, tu percorre o caminho, aí tu faz uma virada pra direita, meu irmão, tu vê aquele cubo gigante e um letreiro digital, bem-vindo à Comic Con Experience. Meu irmão, tu já entra no clima, tua cabeça, tu já começa a dar aquela balançadinha de cabeça na batida, acompanhando a batida da música. Irmão, tu começa a ver, antes de passar da roleta, tu já viu os stands, tal. E a primeira parada que eu vi, irmão, eu fiquei maluco, maluco. Eu entro, antes de passar na roleta, eu dou de cara com uma armadura em tamanho original, tamanho real, do Cavaleiro de Leão. Do Cavaleiro do Zodíaco? Do Aioria, é. Ah, legal, maneiro. Tinha uma armadura em tamanho natural do Cavaleiro do Zodíaco, que era uma armadura, um modelo de armadura inspirado na próxima saga de Cavaleiro do Zodíaco, que vai ser lançada agora em 2015. Maneiro. Aí, e, tipo, os stands de exclusivos que eles divulgaram desde de meado do ano, eles estão divulgando os exclusivos que iam ter pro evento, que era o Homem de Ferro Mark 42. Modelo danificado, um Homem-Aranha do modelo do simbionte, com aquele uniforme preto. Tinha também o chaveiro do Homem de Ferro, capacete do Homem de Ferro danificado também. Tinha uma série de exclusivos. Tinha um R2-D2 todo preto. Maneiro. Entendeu? Que acendia também. Você via, sinceramente, eu fiquei perdido. Eu era criança dentro de uma loja de brinquedos, cara. Sabe? Eu não sabia o que fazer. Tinha um aplicativo, falaram pra mim: não, instala esse aplicativo no teu celular, vai marcando as atrações que você quer e ele te alerta e você vai conseguir ir pros painéis. Cara, sinceramente, eu fiquei perdido ali dentro, porque era uma parada insana. Eram muitos stands, muita coisa pra ver, tinha muita gente lá dentro. E o ponto negativo que eu vi era a imensidão das filas. Pra onde quer que o teu nariz apontasse, tinha fila. Muita, muita, muita fila. Fila pra tudo. Água, se você queria ir no bebedouro, tinha fila pra pegar água. Porque a água lá tava sendo vendido ao roubo de R$5 a garrafinha. Quê? É só uma só, cara. Não é duas, não. R$5 a garrafinha. Nossa. De água. Entendeu? Tava quente lá dentro. Eu sou gordo, então eu tava literalmente um porco gordo suado. Sabe? E, cara, eu entrei 11h20. Tinha uma pré-estreia. Aí pré-estreia do Big Hero 6 era 10 horas. Vocês acham que eu consegui entrar? Não. Então, sábado, primeira pré-estreia, perdido. Correto? Aham. Uhum. porque eu só fui descobrir no domingo qual era o macete da galera. Tinha um palco Thunder, que era o palco onde tinha os painéis e tinha as pré-estreias. Só que o palco Thunder, o erro que eu acho que ficou deles lá foi justamente esse. O palco Thunder não tinha rotatividade de quem tava lá dentro. Entendeu o que isso quer dizer? Simplesmente as pessoas entravam, sentavam a bunda numa cadeira e não saíam. Ah, tá, entendi. Sério, um auditório pra 2.000 pessoas, acho que se tinha rotatividade de 500 era muita. Meu irmão, você chegava na fila do palco Thunder, era uma fila que parecia eterna. Tinha nego que ficou 4 horas naquela fila. 4 horas em uma fila. Mas assim, é fila quilométrica de dar voltas. Cara, fila de tipo show de rock, sabe? Aquela barreirinha de ferro que tu dobra pra cá, um corredor pra ali, um corredor pra cá, que vai fazendo um monte de dobra. Parece aquela cobra daquele joguinho da cobrinha de celular. Aham. Saca aquela cobrinha do jogo de celular? Cheia de dobra, assim? Sim, sim. Então, era um bagulho assim, irmão. Caraca. Uhum. Era muita, muita gente. Do então, Nokia. Tipo, era impossível. Então, eu abri mão, abortei missão pré-estreia. Eu falei, vou partir para outras coisas. Vou ver o que, que tem. Vou dar uma rodada, ver os stands, ver, tirar umas fotos, ver o que, que tem de maneiro. Aí, tipo, eu fui no stand do Netflix, que tinha o material dessa série nova Marco Polo. Tinha um painel onde você podia tirar uma foto usando vários fundos de relacionados às séries. Tinha uma roleta de digital, perdão, onde você rodava e podia ganhar algum prêmio. Os mais cobiçados dos prêmios que tinham eram as camisetas das séries e o copo do Netflix, que é um copo maneiro, copo vermelho, fodão o copo, tal. Eu só consegui depois de muito penar no domingo, no apagar das luzes, esse copo. Um colega de viagem meu, ele foi 2 vezes na Netflix, rodou 2 vezes e ganhou 2 vezes o copo. Caraca, que sortudo. Cara, tinha uma réplica da máquina de mistério, tinha uma réplica do carro do Batman da série do Adam West. Tinha uma réplica do carro do Mad Max, sabe? Tinha um Bumblebee de 3 metros de altura. No stand da Marvel tinha peças utilizadas nas filmagens. Então tinha o escudo quebrado que vai aparecer do Capitão América, que vai aparecer no filme. Maneiro. Tinha o Mjolnir, uma réplica do Mjolnir. Tinha um busto do Homem de Ferro. Tinha o braço da Hulkbuster, que é... Não é gigante. Como diz o seu cara, é chicante. Sabe? Tinha o corpo do Ultron, aquela, uma das primeiras versões do Ultron, aquela meia derretida assim que aparece. E tinha aquele pôster divulgado daquela composição com todos os heróis lutando contra o exército do Ultron. Tu podia tirar uma puta de uma foto ali e aquele trailer, cara, com aquela música, com aquela trilha sonora que me dá arrepio, que é a música do... Aquela... Do Pinóquio, desacelerada e... Qual o nome? Como é que ele fala? There are no strains on me. É muito isso. Maneiro. O que acontecia? Sem contar que o Jason Momoa tava lá sábado e domingo. Então, cara, você escutava gritos vindo do outro lado do pavilhão, você sabia que era o Jason Momoa, sabe? Porque as garotas estavam literalmente em fúria, calcinhas molhadas na parada, porque... delícia. Beleza, porque o Jason Momoa tava no pedaço, a galera tava nervosa. Quero ver ele disputar com o Rex. James Rexus. Ele... mas o Rex... O Rex é mó peidão, o Rex, pô. Ele tinha que ter ido. Se ele tivesse ido lá, acho que ia ficar mais foda a parada. Ia ser maneiro. Aí, que mais tinha? Cara, tinha uns stands. O que eu vi que virou febre lá, cara, era sabre de luz. Eu vi muito nego com sabre de luz. Tinha... Tava vendendo sabre de luz? É, pô, tinha um lugar, um stand lá, que o cara tava vendendo sabre de luz a R$4.000. Caraca. Era de verdade? Eu acho que aquela porra, eu acho que deve ser de verdade, R$4.000. Tem que ser série numerada, utilizado nas filmagens. É, no mínimo. Tal, entendeu? Ou então tem que vir com a mão do Luke Skywalker, oh, preso de sabre de luz. É, isso seria sinistro. Entendeu? Sabe, tem que ser muito foda, assim, pra R$4.000. E sobre mas as compras, tinha... assim, sobre... É, foi mal te interromper, mas sobre as compras, não. Assim, o que que tinha pra vender lá, assim, é... Objeto pra... Cara... Tipo action figures, para tinha assim. Tinha action figure de todos os tipos, é... Sideshow. Dos mais side variados. Tinha action figure de... Tinha Sideshow, tinha Cotobuquia... McFarlane. Iron Studio... Tinha Mark Farlane, tinha Mesco, tinha NECA, é, tinha Funko, tinha Marvel Select, tinha Eagle Moss. Tinha a porra toda, entendeu? Tinha de tudo. É, tinha camisa, tinha loja com camisa, tinha chaveiro, tinha cofre, tinha action figure de anime... É, de filme, de game, sabe? Tinha cosplay que era, tinha cara de cospobre, sabe? É, a parada que eu me perdi mais, que tinha o Ertz Alley, que era a ala dos artistas, que você podia ter contato com os quadrinistas, você podia trocar uma ideia com eles, comprar material independente deles, sabe? Podia pegar dedicatória, autógrafo, No quadrinho com os caras, sabe, literalmente trocar uma ideia com o maluco, falar que tu gosta do trabalho dele, tal, como você conheceu, os caras te davam atenção, tu podia encomendar a arte com os caras, e tipo, por exemplo, eu encomendei com um cara, com o Rodney Buchemi, que é um quadrinista da Marvel e da DC, né? Ele é de Belo Horizonte, ele, um cara super maneiro. É, encomendei com ele pra pegar no dia seguinte a arte, sabe? Se eu chegasse na hora lá com qualquer coisa, material deles, tipo, o pessoal da Graphic MSP, acho que era dali da ArtZL, eram uns dos mais assediados, fora os nomes internacionais que vieram, sabe? Mas o pessoal da Graphic MSP, tipo, Vitor Cafag, Danilo Beirute, Gustavo Duarte, a Luca Fag tava lá também. Tinha o Leonardo Damasceno, que desenhou o Bidu Caminhos, esse último que saiu. Estavam lançando o Astronauta Singularidade, também do Danilo Beirute. Também estava sendo lançado lá. Então a galera tava super concorrida. E tipo, tinha quadrinista autografando de 10 horas da manhã. Os caras davam intervalo. Tudo mais era de 10 horas da manhã até às vezes 4 horas da tarde. Caraca. Específica, né? Entendeu? E os caras estavam lá. E quadrinista não é só igual autor de livro, né, cara? Não é só chegar e autografar. Os caras às vezes vão lá, fazem uma artezinha pra você, tal. Eu comprei dois quadrinhos do Gustavo Duarte. Cara, ele fez uma artezinha em cada um deles pra mim. Entendeu? Eu comprei Monstros do Gustavo... Monstros e Có. Ele fez um monstrinho no Monstros e fez uma galinha no copo. Entendeu? Ele foi lá e desenhou cada um dos meus quadrinhos. Eu comprei um quadrinho que vale muito a pena todo mundo que gosta, que é amante de quadrinho ter, que é o Ícones. Ícones dos quadrinhos. É do daqueles ratinhos, né? Um projeto da... Não. Ícones dos quadrinhos é um projeto feito pelo Ivan... Ai, caramba, esqueci o nome dele agora. Não é Ivan Reis, não. Eu esqueci o nome do cara. É porque o quadrinho não tá perto de mim aqui agora. É o pessoal do Chiaro Escuro Studio. Eles participaram da organização da Comic Con. E é uma coletânea de vários quadrinistas, entre quadrinistas brasileiros e internacionais, onde cada um faz uma releitura de um personagem favorito. Já. Então tem Recruta Zero, tem Mafalda, tem Flash Gordon, Dick Tracy, Recruta Zero, já falei Recruta Zero? Uhum. É, deixa eu ver mais quem. Justiceiro, Wolverine, sabe, Super-Homem, tem a Fênix do Vitor Cafag, que é muito bonita. É, tem o Dick Tracy do Laudo, que eu peguei o quadrinho, o autógrafo dele. E tipo, nesse ícone de quadrinhos, a parada maneira é essa. O ícone de quadrinho vira pra você um álbum de figurinha moderno. Você não precisa colar nada. A única coisa que você tem que fazer é juntar as assinaturas dos caras. Entendeu? E eu fiquei sabendo que o Art Zelle que teve na Comic Con Experience é maior do que o que tem normalmente na Comic Con San Diego. Pra vocês terem uma ideia. Então, tipo, tinha umas paradas muito maneiras. No primeiro dia de evento, eu fiquei mais focado em visitar os stands, ver o preço das paradas. Tanto é que eu não comprei muita coisa. Eu comprei 2 action figures no primeiro dia. Foi justamente o exclusivo do Homem-Aranha e o Hulk da Iron também, que eu comprei um em cada loja lá. É, no primeiro dia de compra, assim, fora a alimentação, essas paradas, eu fiquei mais nisso. Ah, eu comprei uma camisa exclusiva, que é uma arte do Rafael Grampar e do Ivan Reis, uhum, que é um coringa estilizado, meio piada mortal, sabe? Segurando um Batman, como se fosse uma action figure do Batman. Maneiro, maneiro. Sabe? É maneiríssimo. Eu comprei, fora isso, sem contar que teve a área de games online, que teve a final do Campeonato Nacional de Smite, que é um MOBA. Que concorre com Dota e com LoL, né? É isso que eu ia perguntar. Tinha Dota lá no evento? Não, nem Dota. Não teve Dota. Mas me falaram que teve LoL, mas eu não, sinceramente, eu não sei onde teve LoL e se teve realmente, eu não vi. Sabe? Disseram que foi na Arena WoW, sei lá. Então era alguma coisa externa, cara. Que eu não vi. É, na Arena WoW que teve. Arena WoW que teve Go for Gold, foi a final do Campeonato Nacional de Smite, e teve Crossfire no domingo. Eu assisti as duas finais. É, assim, entendeu? Sobre uma parada que eu curto bastante, Star Wars. O que tinha lá de Star Wars? Cara, tinha um stand fodaço de Star Wars, que era o fundo da o fundo do stand era aquela claraboia da Millennium Falcon, aquela janela da Millennium Falcon. E tipo, tinha uns caras vestidos de trooper lá e Darth Vader. E tiveram uma série de capacetes de Star Wars que vários artistas estilizaram, né? E junto tinha o stand falando sobre essa série animada, Star Wars Rebels. Tá dando agora no Disney XD. Ah, sei. É. Fora isso, não teve nada muito voltado. Teve painel sobre... Teve um painel do Omelete. E teve um painel do Omelete com o pessoal do Jovem Nerd, falando sobre o trailer e as expectativas para o Star Wars Episódio 7. Só que eu sou um pobre, humilde mancebo. Eu não tinha credencial e eu não tinha acesso preferencial, então eu não consegui entrar em nenhum desses painéis. Foi tenso isso, que, cara, foi decepcionante isso. Porque, pô, você se planeja, você se programa, você aspira poder conseguir. Não é pelos caras, não, mas é participar, compartilhar de uma parada que você gosta, você tem afinidade. Pô, os caras vão falar do episódio 7. Eu achei fodaço o trailer. Quero saber quais as expectativas dos caras, entendeu? Sobre isso também. É verdade. Pô, então gera maior frustração o fato de você não conseguir entrar numa parada dessa. Sabe? Isso eu acho um ponto negativo, que junto com o fato daquele que eu já falei com vocês, do palco Thunder não ser obrigatório ele ser esvaziado pra ter uma rotatividade de gente lá dentro, sabe? Eu acho que acabou o painel. Galera, abre a porta igual o cinema. acabou o painel, por favor, todo mundo por aquela porta ali, tal, pra poder dar chance de quem tá lá fora, uma, duas horas, poder entrar, aproveitar um pouco. Que, cara, o ar-condicionado mais forte que tinha lá dentro era no palco Thunder. Sem brincadeira, eu saí de lá no sábado à noite, quando eu passei perto da porta do palco Thunder, cara, o ar-condicionado lá era uma delícia de gelado, cara. Era uma delícia. Sabe, dava vontade de deitar na porta de saída e ficar ali. Sabe, que se dane que alguém ia me pisar, eu tava na saída de ar-condicionado, num calor filho da puta da parada lá, que tava muito quente. E, porra, eu ficar naquele ventinho era o que eu precisava, sabe? Mais alguma dúvida? Assim, tem também as pessoas de vários blogs, vários sites também que participaram. Qual dos blogueiros ou podcast... Das mini celebridades, né? Cara, de web celebrity que eu vi lá, eu cheguei até a conversar. Conversei com o Carlos Vivacqua, que é da Cidade Gamer. Eu falei com o Fábio Catena, que é da Cidade Gamer e do MDM, Melhores do Mundo. Eu acabei descobrindo que eu saí com o Change do MDM. Acabou saindo numa foto que eu tirei. Saiu de Robert na foto. Eu falei com o... Mais uma vez eu falei com o Didi Braguinha, que mais uma vez me pisoteou, né? Me esculachou no bom sentido, que o cara é super gente boa. E já é a segunda vez que ele fala comigo, é a segunda vez que ele me encarna até a alma. Falei com o Rodney Bukemi, encontrei com o Rodney Bukemi, que é quadrinista e participante do MDM, e também ele participa do Rapadura Cast, que é de cinema. Eu encontrei com a Isabelle Félix, do Bacanudo, conversei, troquei uma ideia com ela também, super gente boa. Falei com a Afonso Solano e o Beto Estrada. Afonso de Faca Solano. De Faca Solano? Ah, tá. Eu já vi. Tô ligado. Isso, né? Eu não peguei na bunda do Didi Braguinha pra poder tirar foto com eles. Entendeu? Eu não peguei. Embora o Didi Braguinha tenha deixado a bunda dele bem fácil, tenha facilitado o acesso à bunda dele. Ele ficou muito tempo de costas pra mim. Entende? Eu acho que só o Jovem Nerd e o Azaghal, que viraram meio que deuses da internet, né? Porque, porra, os caras onde vão são os messias da web celebrities, né, cara? Porra, eles nações vão atrás dos caras, sabe? Tipo, porra, os caras estavam jogando uma partida de Disney Infinity. Ah, legal, legal. Cara, tinha uma aglomeração em volta dos caras, tal. Vagabundo babando. Ó, Jovem Nerd, Azaghal, jogando Disney Infinity, tal. Tanto é que a única foto que eu tirei com eles são eles dois jogando Disney Infinity. De resto, irmão, não tinha condição, sabe? Quem conseguiu pegar a foto, pegar os caras passeando por dentro do evento, tirar uma foto com eles. Irmão, meus parabéns, você é muito sagaz, porque eu... Ser sagaz desse tipo, eu prefiro ser otário do meu jeito. Sério. Porque tava punk. Tinha stand, como eu falei, stand que tava desumano, cara. Pra entrar na Comics, tinha fila pra entrar na Comics. Não tô falando escolher mercadoria pro caixa, não. Estou falando entrar na Comics. E o Jorge não tá falando de centenas nem de milhares de pessoas, não. Ele tá falando de... milhões de pessoas. Tô falando de fila pra cacete. Pior do que é de banco. Tipo, o stand da Panini. Cara, o melhor stand pra comprar, quem gosta de quadrinho, era o stand da Panini. Todos os quadrinhos que eles tinham lá estavam com 25% de desconto. Black Friday. Cara, 25% de desconto. Eu disse 25% de desconto! O patrão ficou maluco. Vocês fazem ideia do que é isso, cara? Isso é um alívio no bolso. Tipo, vagabundo tava nadando de braçada dentro do stand da Panini pra comprar as paradas. As prateleiras literalmente estavam ficando vazias. Eu fui por uma mesinha que tinha lá, um expositor, pra tentar ver se tinha alguma coisa do meu interesse. Irmão, eu tava de um lado, chegava um negro pra olhar do outro. Então, tipo, se tu tava folheando as revistinhas de um lado e chega a pessoa e vai folhear do outro, você consegue ver o quê? Nada. Tu não vê nada. Porque você tá empurrando de cá, o cara tá empurrando de lá. Quem é que consegue ver alguma coisa? Entendeu? Cara, eu não consegui ver uma carreira inteira de revistinha. Eu desistia no meio. Porque, porra, irmão, eu tô olhando daqui. Tu tá vendo que eu tô olhando do lado de cá? Tu não vai meter a mão do outro lado e vai começar a ver a revistinha, né? Porra, Big Bang Theory tá aí pra isso. Porra, tu não vê o Sheldon lá escolhendo revistinha? Porra, é ele sozinho olhando uma carreira de revistinha, cacete. Então, porra, se eu cheguei primeiro, me respeita. Deixa eu acabar de ver a carreira de revistinha e depois você vem ver, caralho. Pô, bolado. Ah, cara, isso é a etiqueta dos nerds, cara. Onde é que tá a etiqueta dos nerds, cavaleiro? Será que eu vou ter que andar com minha luva de pelica pra dar na cara de alguém e chamar pra um duelo? Caraca. Então, Renan, tem alguma pergunta pro Jorge também, cara? Não, cara, acho que eu tinha já fiz no off, né? Ah, eu tenho que falar pra vocês da parada sinistra. Acabou o evento sábado, uhum, né? No dia seguinte, e até teve a pré-estreia do Hobbit, a Batalha dos Cinco Exércitos, o episódio final, fechamento da trilogia de um livro só, né? Tem que deixar isso bem claro. Cara, eu tava 11 horas da noite no hotel, conversando com a galera, me chega uma mensagem no WhatsApp, no grupo da caravana. Olha a fila pra pré-estreia do Hobbit. A gente tinha que estar fazendo o vídeo pra vocês verem a minha cara de paçoca que eu tô fazendo aqui agora, porque vagabundo tava 11 horas da noite de sábado na rua. É, comprou alguma coisa, levou lá pra comer, pegou um cobertor e um travesseiro e pronto, mano. Tá pronto pro outro dia. Entendeu? Vagabundo estava na rua esperando pra poder entrar no dia seguinte pra assistir a pré-estreia do Hobbit. Eu saí daqui, meu humilde mancebo, saí daqui de Bangu, lugar mais quente, o cu do Rio de Janeiro, né? Porque é quente pra cacete. É, saí daqui de Bangu, fui pra São Paulo pra chegar lá e eu ter que madrugar pra ver pré-estreia do Hobbit. Não conte comigo, irmão. Não conte comigo. Se for preciso esse tipo de sacrifício, eu prefiro ver no cinema, eu espero, entendeu? Não, igual amanhã eu vou ver o Hobbit. Tô tranquilo com relação a isso. Não me aborrece. Eu ter visto o ator que fez o Thorin não me deixou mais rico, não me deixou mais pobre, sabe? Não vou precisar fazer análise por causa disso. Compensação, vagabundo dormiu sentado, se dormiu, porque em São Paulo, uma cidade estranha. Irmão, passa um mano treta ali, parceiro, e assalta geral. E o cara chega, perdeu, maluco, aí perdeu, mano. Já dá era, bolacha, gente, passa a bolacha. O que vai fazer? Passa a bolacha aí. O cara vai e leva a parada toda. E aí? O que a pré-estreia do Hobbit vai me fazer? Vai desfazer na hora dessa? Vai desfazer o trauma de ter sido assaltado numa cidade estranha? É, verdade. O povo também às vezes não pensa. Sabe? Porra, não, cara. O maluco que faz parte do grupo, que foi, o cara conseguiu credencial de imprensa, o cara saiu do hotel dele 5 horas da manhã, pegou metrô, pegou táxi pra poder chegar lá, e ele conseguiu seu número 299 de 1000. Mas assim, você como você se deslocava pro local? Vocês entravam, tomavam café da manhã, partia pra dentro do ônibus e ia pra Comic Con, né? Isso aí. Era café, descia, tomava café, entrava no busão, conferia, tava todo mundo e pum, bora pro evento. Entendeu? Ah, outra parada. O sábado pro domingo, você lembra que eu disse que no sábado eu fiquei 1h20 pra entrar? No domingo eu demorei 10 minutos pra entrar. Claro, porque você não foi pra estreia. Pra estreia. Não. Tipo, tudo tava já acertado. A fila de caravana era ali. Eu não entrei na fila de quem ainda ia comprar ingresso. Entendeu? Eu já passei direto. Não fui pra aquele filão misturado. Aí eu já fui direto pro guichê de caravana. Trocamos ingresso. Entramos nesse tudo. Desci do ônibus. Fui... Andei até lá, fui, cheguei no guichê, peguei o ingresso, passei na roleta, bum, 10 minutos, entendeu? Tipo, a galera já tava muito mais esperta no segundo dia. Então, eu acho que pro próximo ano, acho que fica esse aprendizado de como ver. Espero que eles vejam que, tipo, pô, tudo bem. Ah, o pessoal do Omelete disse que o Comic Con, você tem que fazer sacrifício, porque eles já faziam muito sacrifício. Quando eles cobriam a Comic Con San Diego. Mas, cara, sacrifício, tudo tem limite. Se fizer uma Comic Con no Rio Centro, eu morando aqui no Rio, parceiro, 4 horas da manhã eu tô saindo daqui de Bangu pra poder estar lá cedo e pegar meu ingresso, entendeu? Isso é verdade, cara. Pô, a maioria dos eventos agora é tudo em São Paulo. Agora, não me vem falar pra eu estar se sair madrugada do hotel, eu estando numa cidade estranha, completamente estranha pra mim, e indo pra lá, cara. Que eu não vou fazer isso, eu não sou maluco. Sabe? Eu não comi merda quando era criança, muito pouco, e muito mais criança quando eu era merda. Assim, eu não fui, né? Pô, meu tio ainda me deu uma esperança. Ele falou que tava muito caro. Aí. Cara, eu falei contigo, tinha um esquema da minha entrada, que era só chegar o... Da minha entrada, eu já tinha até separado o livro e ia falar com ele, só que, né, o coração não serve. Pode falar, não valia a Bíblia Sagrada não, Rafa, não podia ler a Bíblia não. Não, não era a Bíblia, era um kit que eu tenho aqui do Diário de Banana. Não, pode falar que tu ia dar um qual é o nome daquele cara do... Aquele romancezinho de mulherzinha que todo mundo lê agora. 50 Tons de Cinza? Nicholas Sparks. Tu ia dar um livro do Nicholas Sparks, não ia não? Bom, eu odeio esses livros. Aquele livro de Nicholas Sparks. Eu odeio esses livros. Aquele livrinho de Nicholas Sparks que você ganhou de amigo oculto, daquela bonitinha do colégio, que te deu, pra falar que, olha, lê esse livro, é legal. Tal. Não é não? Vai dizer que você não ganhou o livro, ela foi e te deu esse Nicholas Sparks. Tu não entendeu a cantada e tu ia dar esse livro? Não. não recebi livro nenhum, não. Mas se bem que se eu tivesse um 50 Tons de Cinza aqui, eu dava, cara. Eu não gosto de livros de hoje, de romance. Se tivesse Crepúsculo aqui na minha mão agora, cara, eu dava, eu... mano. Eu botava fogo, nem dava. Não, Crepúsculo... Ah, bom, Crepúsculo não dava, eu tacava fogo naquilo. Aí que, assim, eu tava com muita vontade mesmo pra até fazer uma cobertura do ambiente e tal, mas não foi possível. Mas esse já tá confirmado esse ano, né? Ano que vem, quer dizer. Já foi confirmado no primeiro dia, na quinta-feira, eles deram a entrevista de abertura e aí na mesma entrevista eles deram a confirmação que em 2015, de 3 a 6 de dezembro, vai ter no mesmo local, vai ter a Comic Con Experience 2015. E as esperanças é que no ano, em 2015, tenha a pré-estreia do episódio 7 de Star Wars. Então, crianças, programem-se, guardem dinheiro. Guardem bastante caravana, dinheiro. Guardem dinheiro para poder pagar suas caravanas. Já fiz o jabex aí da caravana do pessoal que eu fui esse ano. Se vocês quiserem ir com eles, acho que facilita muito, entendeu? Tu vai sem preocupação. Vai com ela. Tu paga, os caras acertam as paradas todas. E assim, entendeu? É seguro, né? Porque você não vai se preocupar com o negócio. Eles que vão estar... Você não precisa se preocupar com o hotel. Você não precisa se preocupar com o deslocamento pra ir daqui do Rio pra São Paulo, do hotel pra ir pro evento, do evento pro hotel. Por exemplo, de onde eu tava, um táxi de lá da Comic Con pro hotel dava uma média de R$50. Aí bota aí, R$50 pra ir, R$50 pra voltar. R$100 no sábado, mais R$100 no domingo, R$200. Aí fora que você ia ter que pagar um avião, se você fosse de avião, vamos botar aí, mais R$200 de passagem ida e volta. Entendeu? R$400. E mais os ingressos. Tava, vamos dizer, R$100 cada ingresso. 2 dias. R$600. Entendeu? Fora alimentação, estadia, que você tem que ter algum lugar pra ficar. Eu não tô contabilizando o hotel. O hotel, estadia lá em São Paulo, devia estar em torno de R$120, se for casal. O dia. A diária. Isso. Entendeu? Aí vamos botar mais 240. Foi 600. Ó, tava em 600, 840. Eu paguei R$400 pra ir e voltar. Eu paguei R$100 de um táxi da Novo Rio até Bangu, R$500. Comparando com 840, será que valeu a pena pagar a caravana ou não? Valeu muito a pena. Quando da caravana mesmo? Pra entendeu? Ninguém. Pra quem? Caravana Onisan. Eu vou passar depois, você coloca no link do post da página deles no Facebook. Lá tem as informações, tudinho, contato deles. Tem página, tem site deles também. Ah, já pensou assim? Depois se tudo... A gente anunciando aqui, a gente fala o nome de uma palavra que vale 10% de desconto. Porra. Entendeu? Eu vou depois comunicar o pessoal da caravana que eu fiz um jabá no podcast e vou compartilhar no grupo lá do Facebook da caravana. E tipo, as filas eram um problema. Água, teve um momento num evento que faltou água também, Rafael. É um dos pontos negativos que eu posso destacar, entendeu? Praça de alimentação, tinha macete na praça de alimentação. Se você fosse por volta de meio-dia, você conseguia comer tranquilo. Depois de meio-dia, a praça de alimentação para comer era modo animal, que era mais de meia hora para poder conseguir comprar comida, entendeu? Mais esperar. Porque também o pessoal fica muito... Eles ficam assim, vamos ver tudo. Aí quando chega, ele fala assim, pô, tô com fome, deixa eu ver que hora. Assim, caraca, 1 hora, vai fechar. Sai correndo. Não fechava, ficava aberto direto. Só que, tipo, o vagabundo ia comer 2, 3 horas da tarde. E, tipo, esse horário a galera aglomerava, entendeu? O vagabundo tava na febre do rato nesse horário. Então, dava ruim. Então, a gente, pô, com essas palavras, com essas dicas também do Jorge, é claro que Solta esse Gole vai estar ano que vem, né, Renan? É, talvez. Vamos brincando, vamos sim. Talvez. O Renan é bom que o Renan, o Rafael joga a bola lá em cima. Aí tá todo mundo esperando o Renan vir pra cortar. Aí quando o Renan sobe, ele fura. Aí a torcida, brocha. Assim, é porque, assim, a gente queria... Renan, pensa assim. Ó, a gente tá hoje, é dia 13 de dezembro de 2014. Faltam... Mais de falta 375 pouco mais, dias. Pouco menos de um ano. Se você juntar R$40 a partir de janeiro, em outubro você já paga a tua caravana. Mas eu vou pagar a caravana assim que abrir, mano. Entendeu? Tô na vibe, cara, de ir na Comic Con Experience. junta o dinheiro, bota o dinheiro num canto e pra, dá pra ir, cara. Bota na caderneta de poupança, deixa esse dinheiro quietinho lá. Bota devagarzinho, quanto tu puder. Se der no mês que em janeiro tiver condição de colocar R$50, vai lá, deposita R$50. Se no outro mês não der, vai depositando aos poucos, sabe? Vai se programando, se controla, vê o que você pode abrir mão pra poder, no ano que vem, você tá lá, que tipo, é uma parada maneira, é uma outra cidade, você interage com outras pessoas, você interage com o pessoal lá de São Paulo, eu conversei com gente de Minas, de Florianópolis, pessoal do Paraná, sabe? Uhum. Lá de São Paulo, pessoal de Santos, da Baixada Santista, cara, você interage com muita gente, você conversa com muitas pessoas, eu conheci gente da Bahia que tava lá, entendeu? Você troca uma ideia com as pessoas e são outras culturas, outros pensamentos, pessoas que gostam das mesmas coisas que você, que têm visões diferentes. Tipo, as filas serviram pra isso, cara. Você trocava altas ideias com o pessoal na fila, sabe? Pô, eu bati um debate filosófico fazendo recomendação de Star Wars na fila do stand do Netflix. Tá tentando convencer um cara que tem os filmes em casa, mas nunca viu Star Wars. Aí tinha eu e um paulista lá, a gente tentando, evangelizando, eu sei que o termo certo não é isso, mas evangelizando ele pra poder ver, assistir os filmes e dando a recomendação padrão de Star Wars. Assista Star Wars na ordem de lançamento, não na ordem cronológica. Entendeu? Entendeu? Uhum. Não sei se você tem esse mesmo pensamento do que eu. Cara, eu recomendo você não ver a nova trilogia. Não veja a nova trilogia, você não vai ganhar nada. Não, você não cara, vai ganhar. Cara, fala. Não, a nova trilogia não agrega nada. É, então. Entendeu? Exato. Porque você vendo os três primeiros, você não tem necessidade. Mas já que tá ali, tá feito. Pois é. Não custa nada ver. Vai ver o Jar Jar Binks, entendeu? Que é o sucesso. É o melhor. Calma aí que eu vou vomitar um pouquinho aqui. Jar Jar Merda Binks, né? Mas, tipo, tu vai ver a puta luta do Qui-Gon Jinn com o Darth Maul. Tu vai escutar a puta daquela trilha de John Williams na luta do Qui-Gon Jinn com o Darth Maul, que é uma puta de uma trilha. Entendeu? Você vai ver o Ian McGregor cortando as pernas do Hayden Christensen, entendeu? Uhum. E se você for sadista como eu, você vai mandar o Hayden Christensen se fuder. Tu vai falar pra ele, vai falar: se fudeu, cuzão. Entendeu? Embora eu ache mais maneiro o Sith do que o Jedi, né? Deixa isso quieto. Vão entrar nessa polêmica uma hora dessa da madrugada. Então é isso aí, né? O próximo. Então, galera, rapidinho, Rafa. Galera, o investimento não é grande. São R$400 que eu paguei esse ano pra poder ir pra São Paulo, com incluso transporte, ingresso e estadia. Vale a pena. Dá pra todo mundo. Cabe no bolso de todo mundo. Só é a galera se programar que tem condições da gente poder estar presente na Comic Con Experience 2015. E essa foi épica. A de 2015 vai ser mais ainda. Então, tipo, vamos chegar e vamos encher São Paulo de carioca, vamos encher São Paulo de baiano, pernambucano, pessoal de Manaus, pessoal do Centro-Oeste, vamos vir. Galera de Tilambuco. Que isso. Pessoal do Acre. Garoto. Entendeu? Vamos, tem condições, é só se planejar que tem como estar presente lá. Se você não. São dois dias, você pega o final de semana, você vai encarar a fila, mas você vai encarar a fila com um sorriso no rosto. Você vai poder falar com quadrinista, você vai falar com web celebrity, você vai ver paradas maneiras, você vai poder comprar bonequinho, você vai poder comprar um monte de coisa. Que tua mãe vai falar pra você como é que você gasta dinheiro com essas coisas. E você vai estar feliz da vida de ter pago horrores no bonequinho de plástico. Igual eu tô feliz pra caramba com o meu Hulk, que pesa mais pesado do que um frango. Entendeu? Então tá. vale a pena, entendeu? Renan, programa, então eu vou fazer um catarse pra ajudar você a estar na Comic Con aqui nesse 2015, hein? Aham. Solta esse Gordon em 2015, Comic Con Experience, partiu. Com credencial de imprensa, Rafael. A gente tem que ter credencial de imprensa, Rafael. Isso é uma tarefa para o senhor, Rafael. Pode deixar comigo. Você que é o Relações Públicas do Solta esse Gole. 2015 a gente tem que estar com credencial lá. Então é isso, né? Eu acho que chega por hoje. Por hoje chega, né, galera? Deu bastante então, coisa. Já falei muito desse meu monólogo hoje aqui. Valeu. E vambora, vamos ver o que dá. 2015 daqui a pouco tá aí e vamos planejar pra 2015 invasão do Solta esse Golem na Comic Con Experience. Comic Con Experience. E com camisa. E com credencial de imprensa. Com certeza. Isso eu vou correr atrás. Então valeu, galera. Tá. Falou, bro. Valeu, galera, e não esqueçam de acessar o nosso blog, o nosso Twitter e o nosso Facebook. Valeu, galera. Isso aí, galera, não deixe de acessar o nosso Cara Livro. Isso não pode esquecer. E não esqueça de ouvir esse podcast, dar aquele like lá no iTunes e aquelas 5 estrelinhas. E YouTube. Não esqueça do YouTube. Nós temos 4 vídeos lá e mais o Projeto Catarse. Caso vocês não saibam, nós temos o Projeto Catarse. Certo. Valeu, galera, e até a próxima. Falou. Valeu.